Ha, flow. A verso do que cê prega, negão. Nós é vilão que te negrete da maloca, mais moderna versão. Entrega os grudes, Robin Hood, não dá cabeçada. Titã CG, jaco de time, de viseira espelhada. Nunca cai no erro, porque nunca dá boi pra tragédia. Pra cavalo, malandrão, tem regra, leque, puxa rédea. Mó bagunça, parça, funk, estrala no quintal. Os dentes mostram que o clima tá totalmente normal. Só solta o verbo na hora certa, analisa o terreno. Sua malícia, pode de uva vira veneno. Na vivência tem os vilão, tem os famosos vacilão. Sobra aquele que é jão e o aprendiz que é novo. Vou fazer um dia, né, queridão? Só pra goma fortalecer. Se tá difícil, autoridade, nós não pode obedecer. Se enquadrar, ô doutor, só tô fazendo meu cash. É trash, mas do governo com nós, não há quem feche. Sem carta de quem nem no pé, que muda a marcha. Ideia errada de quem pensa que os vagabundos se acha. Mas não é de boné do bom, de bolado esquadrão. Vem das morenas, jambo que brota no alto do escadão. Cacheado de short, ele já sabe o que é vida. Coisa boa da vila que cura a ferida. No 12, de motocross chapiscando parede. Tamo em busca do melhor. De polo estrada, e o cabelo na escovinha. No ritmo da vila que deixa bravos coxinha. Com os meninos na bagunça e no corre do dinheiro. Vai pra grupos maloqueiro ligeiro, é nóis. De polo estrada, e o cabelo na escovinha. No ritmo da vila que deixa bravos coxinha. Com os meninos na bagunça e no corre do dinheiro. Vai pra grupos maloqueiro ligeiro, é nóis. Cada posto de avenida é um deserto sem água, lotado de anti-herói e metralhadoras de mágoa. Deleite na madrugada, é cena louca sob seda. Mácula de frustração faz sonho ser marmita azeda. Cigarro solto, diz de sinuca cá. Os descendentes dos ladrões que morreram com Jesus. O que foi ódio em rodapé e pinga artesanal. Hoje é o camisa 10 da Gávea, dono do Taj Mahal. Premissas de má sorte, vindos da fundação casa. Querubins do asfalto fazem da Hornet a Asaka. Brilho de voar, sem tirar os pés do chão. Levam no tesão sem freio, estilhaços de frustração. Atos de heroísmo, com marca de rubéola. Que só vão pro céu quando bom, beta for auréola. Arroz de cesta básica e cariri com mel. De tsunamis de neurose tem o som de Nextel. Minha vila é romance, drama sobre véu. Junta o sorriso de vadia, da jazigo de troféu. Intempera é carretel, só laça quem tem amanhã. Mas mente blindada não vira boi de piranha. Sim, lindra da sanha, bomboca do bombom. Ela quer a garupa, ele marca de batom. Mesa de bar, traduz ditado em dose de pinga. Uns nasceram pra ser Batman, outros pra ser o Coringa. De polo estrada, e o cabelo na escovinha. No ritmo da vila que deixa bravos coxinha. Com os meninos na bagunça e no corre do dinheiro. Vai pra grupos maloqueiro ligeiro, é nóis. De polo estrada, e o cabelo na escovinha. No ritmo da vila que deixa bravos coxinha. Com os meninos na bagunça e no corre do dinheiro. Vai pra grupos maloqueiro ligeiro, é nóis.